A informação certa para você. Olá, gente. Eu sou Rodrigo Faustino, locutor e blogueiro do Aracid.net. Já faz um mês que a Casa Lotérica está fechada. Hoje estamos aqui com uma das beneficiadas do Bolsa Família, a nossa amiga Elisângela. O que você acha do fechamento da Casa Lotérica? Ah, eu acho um absurdo, né? Fechar em um lugar que muita gente precisa para a gente pegar o benefício. Ter que se deslocar para outro município é um transtorno para a gente. E qual valor você gasta daqui para o município mais próximo? Qual é o município mais próximo da cidade de Aratá que você pega esse benefício? Camacã. A passagem vai mais ou menos R$20. É complicado. Qual pedido você faz para que volte a Casa Lotérica para a cidade? Que volte, né? Porque a gente está muito precisando. Muita gente está no transtorno para pegar, pedindo para os outros pegar. Eu mesmo já peguei de várias pessoas. E é complicado. Rodrigo Faustino, direto para o blog Aracid. A informação certa é para você.